tantas festas. Querida Julie, que vida social movimentada de vocês! Gosto de saber que você e Michael têm se divertido juntos. No entanto, tenha cuidado para que isso não ofusque a dimensão mais profunda do seu casamento. Idas ao cinema e jantares com amigos são ótimos, porém, apenas vocês dois, a sós, podem construir uma relação eu-tu, no qual o seu relacionamento é o único tema de interesse. Nessa relação especial, nenhuma pessoa ou objeto exterior deve distrair a atenção de vocês. É preciso que olhem um para o outro, dentro dos olhos um do outro, dentro de suas almas, e desfrutem exclusivamente da presença um do outro. Essa relação de alma para alma deve ser o coração de seu casamento e precisa ser aprofundada e enriquecida sempre, para que o amor de vocês cresça. Sei de vários casamentos que esfriaram ou mesmo terminaram, porque o envolvimento com outras pessoas ou com os filhos se tornou tão predominante que a dimensão eu-tu ficou abandonada. Os casais pararam de prestar atenção um no outro para se dedicar a outras atividades. Esteja atenta e evite que tenham esse problema. É comum, especialmente entre recém-casados, que os dois se deixem levar por esse incansável turbilhão de festas e outras atividades. Sem contar com o trabalho, de modo que à noite caem na cama exaustos, porém, sem ter desenvolvido ao longo do dia qualquer proximidade pessoal um com o outro. Com o passar do tempo, a vida conjugal de vocês será ainda mais corrida, sobretudo quando tiverem filhos, e haverá mais obstáculos para a doce e despreocupada intimidade que vocês hoje desfrutam e que deve ser preservada a qualquer custo. Portanto, agora é a hora de desenvolver uma relação eu-tu com Michael, uma relação que terão de alimentar ao longo de toda a vida. Seu tempo um para o outro diminuirá aos poucos, mas vocês não devem permitir que isso sirva como desculpa para evitar as conversas íntimas. Mais do que tudo, nunca deixem que seus encontros a sós se limitem à esfera sexual, que deve ser sempre uma manifestação de sua união espiritual, não o único momento que vocês dois têm juntos. O sucesso do casamento é menos uma questão de tempo do que de nutrir um desejo amoroso. Madre Teresa de Calcutá foi, sem dúvida, uma das pessoas mais ocupadas sobre a Terra e ainda assim passava horas absorta em prece e em contemplação amorosa de nosso Salvador. Era assim e somente assim que ela encontrava a força física e espiritual para enfrentar seus afazeres tão extenuantes. Do mesmo modo, ao longo de seu casamento, deve reservar momentos para vocês, nos quais possam se esquecer de tudo, conversar um com o outro, concentrar-se exclusivamente um no outro e reviver o seu amor. Nesses momentos, Michael e seu amor por ele devem ser o grande tema, o qual tudo absorva. Tais momentos de intimidade aumentarão a devoção mútua entre vocês e proporcionarão a ambos uma profunda felicidade. Tenho-os sempre em minhas orações, com amor, Lily.